Socado debaixo da sombra fechada, e uma corunilha parou seu rodeio. Dois laços nas cinchas e um outro de arrasto, presilha no pasto esperando o campeiro. Na sombra do banho a silhueta estafada de uma bragada que vinha cinchando. O porfiado que berra espera sereno contra veneno que vem se espiando. Ao tranco se chega e a presilha o laço que sobe do pasto até uma tronqueira. Num grito de vamos, a imagem de ouro arranca um touro direito às mangueiras. Três laços estirados, bordões de guitarra, o coleira que agarra na volta do estouro. Se vai a toada e o pago destrincha, mostrando na cincha um costeio de touro. Três homens de campo, maestros da vida, de corda estendida trazendo torena. O compasso de casco arrancando o pasto e um rangido de basto pra esta cantilena. A mirada se acalma e o Brasil encerrado tranqueia com gado no altar da mangueira. Tramado de laço gravou nas retinas que cincha a rocina, a gateada tronqueira. Tramado de laço gravou nas retinas que cincha a rocina, a gateada tronqueira. Thank you.